Sob pedra azul, folhas de papel, pedaços de grafite, versos confusos, mãos trêmulas, sonhos vêm e vão. Silêncio por dentro, falatório lá fora, vigilância contínua, horário marcado, poesia se encerra. Sala vazio, pátio cheio, ócio impera. Sistema funciona, infância parada, tempo não espera. Liberdade calada, saudade que aperta, família que chora, mal que sorri, fé que sustenta, amor que falece, lágrima que escorre, sangue que pinga, veneno impunga, punhos cerrados, pra luta, pra briga, paz em extinção, desapego da vida, casa não é lar, diferença é nítida, a todos que passaram pelo sistema socioeducativo da Fundação Casa.